Bezerra de Menezes tem muitos lindos casos. Um me chama muita atenção pelo seu lado engraçado. Como era característico de Francisco Cândido Xavier, o bom humor, a alegria. Aliás, muitos autores defendem que a maior característica de Francisco Cândido Xavier não era a humildade, mas sim a alegria. A sua maior alegria era ser médium, segundo o próprio Chico. E um dia Chico está psicografando, está passando o receituário mediúnico homeopático através da inspiração de Bezerra de Menezes, e após aquele espírito ausentar-se e ficar somente junto de Chico o espírito Antônio Flores, Chico continua no trabalho de psicografia, mas sente uma grande dor no seu olho esquerdo, o que o quase incapacita de continuar o trabalho. Ele então roga: irmão Flores, por favor, vá pedir ao irmão Dr. Bezerra de Menezes que venha até aqui, porque eu não estou suportando as dores no meu olho. O mensageiro parte e em breves instantes, num clarão, surge a figura amorável de Bezerra de Menezes. Ele pergunta: mas Chico, por que você não nos falou? Eu teria lhe aplicado passes nos olhos, aliviando o seu sofrimento. E Chico, meneando a cabeça, ele diz: ah, doutor Bezerra,